você, me apaixonar por você. Você tem um jeito de beijar, menina, que me faz dormir e sonhar com você. Teus lábios têm gosto de mel, são lindos, e eu tocava os beijando você. Os seus olhos me fascinam, o seu beijo me domina, mas que pena foi um sonho que sonhei. Você é mais que um prazer, minha paixão é só você. Olha, amor, eu quero amar você. Os seus olhos me fascinam, o seu beijo me domina, mas que pena foi um sonho que sonhei. Você é mais é só você.